804, reduza para 200 norte. Reduzindo para 200, nós descendo para 4.000, Estados Unidos, 2804. Então, 3597, desça para 4.000 pés, confirma indicada. Reduzindo para 250, dá 3500, descendo para 4.000. Gente, pode manter 250, 3597. 250, durante toda a aproximação, 3597. Localizador 5973, avistado. E o 5973, complexo final, torre 1186. 186, bom dia. Voo no 804, desça para 2.000 pés, o ajuste Mi 18, calibre LS, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, desce 2.000, voo no 804. Tá no ILS. Rio 5973, livre pouso no zero, vento no 40 graus, no 1 no cheque trem. Sente livre pouso, Rio 5973, com morada em baixa casa. Bem. Vai checar do 5973. Gente, Rio 5973. American 980, 16.6 descending to 110 with Foxtrot. American 980 is confident, clear Amman arrival, descend flight level 050 and reduce 250 knots. Speed 250, descend to flight level 050 and we're arrival of Amman arrival American 980. Estabilizando ILS, voo no 804. Voo no 804, completa final, torre 186, bom pouso. 186, graças. Gente, Mike, aqui, Golf, bom dia. Rio 5973, Solos 33, direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 09. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 09, Rio 5973. Torre Gol, 1804, passando externo, baixo travado. Boa noite, 04, ciente, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando. E 597, desça para 2.000 pés, ajuste 1.018, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000. Reportará estabilizado, tá? 3597. No 804, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, no 2 mais. Livre pouso na 10, boa no 804. Descend to 3,000 feet on H1018. Descend to 3,000 feet on QNH1018 American 90. Controle Salvador, bom dia, Gol 995, informação Fox Trust, cruzo 230 para o Puma 60. 95, identifique, chegada boa, desça para 4.000 pés, do ajuste 1.018. 4.000 com 908, Gol 995. Colinha. Solo aos 36, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Nove, confirma indicada. Está mantendo 270 no Gol 995. Gente, pode manter o Gol 995, reporte caso necessite de redução. Para sequenciamento ao número 3, mantendo 2709. Afirmativo, caso necessário redução, vai reportar, Gol 995. Forma que vai reduzir abaixo de uma centena, para 2509. Gente, até lá, mantenha 270, o Gol 995. Gente, Gol 995. Com 97 estabilizado. Não é 3597? restante 286. 286, boa. American 980, descend 2000 feet, QNH1018, clear, final report, tabulation, localizer. Okay, we'll continue down to 2000 feet and cleared ILS descend when established on the localizer, American 980. Aguarde a autorização, o Força Aérea 7106. Enquanto aguarda a autorização, aciona a contingência. Doutor, muito bom dia, 335 no 7 LS, baixado de trabalho. Bom dia, 335 no 7, livre pouso no 0, vento no 40 graus, nono nós. Livre pouso, 10. APSA 6570, identifique chegada Mari, desça até o 050. 050, precisa proatona. APSA 6570, autorizado Mari. No momento é o número 3 na aproximação, dona negativa. Ok, voando Mari, número 3, né? 570. Espera 7106 a torre. Meia 570, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, né? 570. Amador, bom dia, Gol 1607 para Fox Trot, desce nível 1160. Gol 1607, identifique chegada a Bonf, desce até o 060. Desce até o nível 060, Gol 1607. Amador, bom dia, Gol 1705, descendo a 170, informação é hoje, na Fox Trot. Gol 1715, identifique chegada a Bonf, desce até o 070. Para 070 na Bonf, Gol 1715. Cinco no sete, solos 41 no direita, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, tá, 35 no sete. Que lua, hein, torre? Torre Salvador, postada 7106, acionado para táxi 4 de operação. 07106, aguarde, ainda não tem a sua autorização, aguarde. Ciente, aguarde. 5 indicada? Tá com 275. Ciente, reduza para 250, Gol no 715. Gol 715, reduzindo 250. Abre 6570 indicada? 300, 6570. Ciente. Passa. Hoje não. Alô, bom voo. Nada. Gente, aguarde cópia, número 2 na sequência, então 3171. Aguarde. Força Aérea 7106, copia? 7106 na escuta. Rosário 7106, Salvador, Serra Bravo, Foxtrot, Lima, aprovado nível 1 no 00. Decola pistão no 0, perfil de saída coral, com curva direita, após DCT Ilhéus, DCT Charlie, Vitor Lima, após conforme rota do plano. Transponder 54, correção 5040, controle 1 no 20.80. Autorizado, Salvador Florianópolis, uma centena, decola da 10, saída coral, curva direita, DCT Ilhéus, DCT Caravelas, depois conforme plano, acenda 5040, controle 1208, pronto táxi. Rosário 7106, cotejamento correto, ajuste no 018, autorizado táxi via parte militar, reporte ingresso, correção, reporte para, no ponto de espera do hotel para o cruzamento. Ajustado 1008, autorizado táxi, chamará para o cruzamento. Onde espera? O cruzamento 7108. Salvador Hotel, American 980, 7 miles, ILS 10. American 980, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 11 knots, check landing gear. And landing gear is down and we're cleared to land 10, American 980. O 995 está autorizado a aproximação em LS. Firmante, autorizado a aproximação, gol no 995, vai reportar estabilizado. ABSA 6570, Duna 2018 autorizado. Duna 2018, 6570. O 607, velocidade 220. 120, o 607. Da 897 Salvador, desça para 8.018, chegada bom. 8.018, tá bom. Boa noite, não sei. Saída 7106, só confirmando, solicita a decolagem da cabeceira principal. Saída 7106, torre. Dura no curso local. localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1186. 186, gol 995. Gol de Salvador, bom dia, gol 995. 2,5 milhas para o Índia Serra. American 980, on the ground at 48, that's via Alpha Juliet to stand 11. Alpha Juliet to the apron, American 980. 1995, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 1-2 nós, check trem. Baixado e checado, livre pouso na 1-0, gol 1995. Tá 3171, não copia? Copia 3171. Tá 3171, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola pistão no zero, perfil de saída da Euleda Bridge, após conforme rota do plano. Transponder 5030, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, para Guarulhos, decolamento pode utilizar e alguém também pode falar de boa voz. 5030, transponder 208, controle de toma por parte do Tá 3171, cotejamento correto, chame pronto. Aproximaremos 3171. Te aguarde, por série 7106. O 607, vetoração para sequenciamento. Direita proa 235, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Você está seguindo 767 da ABSA Cargo. Voo 1607. Ativo desça para 235, limitado pelo localizador. Voo 607. Oito 97, aproxima-se de Alagoinha, cheio autorizado para 5000. 5000, boa noite, 97. 1795, desça para 3000 pés, é o número 4 para pouso. 3000, é o número 4, boa noite, 97. O 607 vai navegar no máximo 5 milhas para girar para o localizador. Sem problema. O 1795, 210 na velocidade. Primativo, 210, 1795. Série 7106, autorizado cruzamento 1028 Delta Alfa, reporte para o contorno do pátio. O 607, esquerda 150 para o localizador. Esquerda, então, 50 para o localizador, 607. Salvador, Vera, Rio Grande do Sul, 2, 0 para o Sul, informação 4-4. Sideral 9970, este é o controle Salvador, no cordial. Ajuste 1-0 no 8, Voiduna 6000 para o ILS, é número 5 para pouso. Afirmativo, contorno à direita, 570 localizador. Ciente, complete aproximação, checa trem, chame a torre, 1186, ABSAB 570. 86 graus, bom dia. Aéreo 7106 autorizado, Juliette, Pat 1, Índia. Ponto de espera, chame pronto, ajuste no 09. Bom dia, para cargo 6570, estabilizado, entrada 10, trem baixado travado. Bom dia, para cargo 6570, livre pouso no 0, vento no 50 graus, no nós. Livre pouso na 10, 6570.